Hoje eu falaria de Codrano. Inclusive, estudei muito Codrano essa semana, traduzi muito PDF, muito texto em francês, porque infelizmente ele não é muito reconhecido, então você acha pouquíssimo material em português e inglês. O que você tem são os dois livros dele, o Anotações da Prisão e o Para os Legionários, For My Legionaries em inglês. E a maioria das coisas, por alguma razão, são em francês. O problema é que eu não falo francês, então eu tenho que traduzir. E geralmente você acha um puta texto, traduz, fica meia hora arrumando, e quando você vai ver, é texto antifa, o cara inventando um monte de coisa e falando como ele é a pior pessoa do mundo porque ele misturou os dois males do século, que são o fascismo e a religião católica, sabe? Esse tipo de coisa. E, enfim, consegui preparar a pauta, tava tudo encaminhado, mas tem uma coisa que me parece mais urgente do que isso, e surgiu quando um cara que é ouvinte aqui do programa me perguntou no Instagram o que eu via pro futuro, se existe um futuro, se tem alguma esperança pra gente, pra civilização ocidental como um todo. E eu pensei muito nisso essa semana, cara, muito nisso. Inclusive, na hora que ele me mandou a mensagem, eu dei uma resposta meio rasa, mas eu acho que tem mais coisa para falar. Eu acho que cabe um podcast inteiro aqui. Eu vou falar muita coisa que eu criei da minha própria cabeça, então não vai ter fonte, aquele negócio de, ah, porque segundo as palavras de tal cara que falou isso aqui em tal livro, né? Isso aí, cara, você pode ler o livro e entender, não tem para que produzir conteúdo nesse sentido. Eu acho que é melhor a gente criar coisas novas, e aí uma boa parte das coisas você vai concordar, uma outra boa parte você vai não concordar, e a ideia é essa mesmo, é que você ouça e tenha coisas novas aí surgindo e fala, putz, isso aqui faz sentido, isso aqui me ajuda de alguma forma, isso aqui não ajuda, dá pra deixar de lado. Vamos ver o que vem por aí. Pra criar uma ideia principal, eu tentei entender de onde vêm os problemas que nós temos hoje, de onde vem essa degradação que a gente vive. E eu acho que eu tenho uma boa ideia. Vamos ver se vocês concordam ou não. Depois da vinheta eu tô de volta. E queria anunciar também que o ranking de fakes de ouvintes do Menefrego no Instagram, no Telegram e no Discord é o seguinte: em primeiro lugar nós temos Varg, aproximadamente entre 10 pessoas, 4 tem a foto do Varg, número muito bom. Em segundo lugar tem Garotinhas Fofas de Anime 2D. Também é uma coisa bem procurada, mas esses caras aí tem que ter cuidado, que a maioria é meio estranha. E em terceiro lugar, nós temos o Coringa, o Joker, o palhaço. Isso aí não aparece muito não, mas está em terceiro, quase empatando ali em quarto com o Travis do Taxi Driver. Varg disparado em primeiro, cara. Se você entrar em qualquer servidor do Menefrag, em qualquer lugar, você vai falar com diferentes Vargs. Inclusive esse cara que me fez essa pergunta, que fez o podcast surgir como uma ideia, é mais um desses infinitos Vargas aí. Vamos fazer uma atualização mensal aqui para ver como anda a lista de top fakes do Menefrego Podcast e seus ouvintes. Vinheta, na volta a gente conversa sobre o futuro, se haverá ou não um futuro. Me ne frego, non so se ben mi spiego. Me ne frego, fo quel che piace a me. Me ne frego, non so se ben mi spiego. Me ne frego. O primeiro desses tipos de degradação que eu separei aqui, eu acho que ele é o mais simples de entender, é o mais direto, é o que a gente consegue ver a olho nu, não precisa fazer nenhuma análise profunda, não precisa se esforçar muito e você percebe como isso aqui aconteceu. A gente não sabe, obviamente, quando começou, qual foi ali o ponto de partida, qual foi a grande mudança, mas a gente consegue claramente perceber uma diferença física. Vou colocar três aqui e depois a gente fala sobre elas, mas elas são física, mental e espiritual. Começando pela física, você vê claramente uma diferença de físico, de preparação, de força, de qualquer outra coisa entre um ser humano atual, entre nós aqui, e um antepassado distante. Um exemplo disso é: quantas pessoas você conhece que não estão doentes, que podem dizer que têm uma boa saúde, que não tem problema nenhum? Eu não te conheço, mas eu posso garantir que não são muitas. Se você conhecer alguma, né? Se a gente estender isso para doenças psicológicas, se a gente pensar propensões a ter doenças como um problema, minha mãe tem propensão à pressão alta, isso já é uma doença? Não são muitas se existir uma. Isso acontece porque o nosso corpo, ele é condicionado naturalmente a praticar exercício. Vivendo no nosso habitat natural, a gente praticaria exercício todos os dias, o tempo todo, e diferentes tipos de exercício, aeróbico, cardio e de força, musculação. Com o passar do tempo, nós fomos cada vez mais deixando de fazer isso. Hoje você ainda consegue emular isso em algum nível, indo para a academia, mas não chega nem perto, não chega nem perto do tipo de esforço que esses caras no passado tinham. Eu não estou falando nem de Homem das Cavernas, porque aí é óbvio, né? Ele precisava do corpo dele, o corpo dele era uma arma para ele sobreviver, para ele tirar o sustento dele da natureza. Mas falando de Grécia, vou colocar ali um exemplo, um patamar, Grécia. Grécia tinha as Olimpíadas, tinha na figura dos atletas olímpicos, que não eram atletas, não era como hoje que a gente tem o cara que se dedica àquilo o tempo todo, pessoas que faziam coisas que hoje em dia são consideradas absurdas, absurdamente especializadas. Você tem atletas que dedicam a sua vida inteira a fazer algo para conseguir executar aquilo numa Olimpíada. E isso era feito na Grécia, nos mesmos padrões, por gente comum, por gente totalmente comum. Um exemplo disso, que eu já citei aqui no outro podcast por cima, mas aprofundando mais, é a maratona olímpica. A maratona, ela é um percurso de 40 km que surgiu porque um soldado ateniense estava em guerra contra os persas. Atenas estava em guerra contra os persas, ele era mais um soldado ali na guerra. E ele foi incumbido de passar uma mensagem para o povo dele em Atenas e para o resto da Grécia. A mensagem que ele tinha que passar para o povo dele era: se a gente não voltar em 24 horas, matem todas as crianças e fujam. Por quê? Porque ele pensava nisso. Ficaram as mulheres para trás para lutar, mulheres, idosos, pessoas que não eram capazes de lutar. Então, como eles não queriam que as crianças fossem feitas de escravos e não queriam que as mulheres fossem estupradas, eles diziam: olha, matem as crianças, os bebês, eles infelizmente só vão atrapalhar numa fuga, e fujam daqui, vão para uma outra cidade-estado grega e lá tentem abrigo, e a gente vai tentar sobreviver, vai tentar manter o povo ateniense de alguma forma. É a pior saída possível, mas se a gente não voltar em 24 horas, façam isso, porque quer dizer que a gente perdeu a batalha, que os persas vão invadir aqui, e vamos deixar tudo para trás, vamos abandonar essa geração e pensar na próxima. Se a gente voltar em 24 horas, ok, ganhamos a guerra, tudo segue. Ele deixou essa mensagem em Atenas, e depois ele fez uma peregrinação por toda a Grécia, indo em Creta, indo em Esparta, povos que eram rivais, que eram inimigos, mas que nesse momento se juntavam a Atenas para se defender dos persas, pedindo ajuda. Então ele chegava lá e falava: olha, nós estamos defendendo em Maratona, Maratona era o território onde essa batalha estava sendo travada, nós estamos nos defendendo lá e precisamos da ajuda de todos os gregos para vencer. Então, imagina, vamos recapitular aqui, o cara sai de Atenas, onde ele deu essa mensagem: se a gente não voltar em 24 horas, abandona tudo, deu tudo errado. Ele atravessa a Grécia, passando essa mensagem, e quando ele volta para o campo de batalha, eles venceram a batalha. Tiveram a ajuda dos povos que ele conseguiu juntar e venceram a batalha. O problema é que durou muito mais tempo do que eles esperavam que durasse. Então ele tinha pouco tempo até dar o período de 24 horas, e mesmo eles tendo vencido a batalha, tinha um risco deles voltarem para casa e não encontrarem mais nada. As mulheres terem fugido, as crianças estarem mortas, porque eles acharam que a batalha foi perdida, e eles não tinham como avisar, não dava para você mandar um WhatsApp, né? Não dava para você ligar e contar que deu tudo certo. Então, esse cara foi incumbido com a missão de voltar correndo até Atenas, 40 quilômetros de distância, entregar a mensagem que estava tudo bem, que elas não precisavam executar esse plano de fuga caso tudo desse errado, que não tinha dado errado, apesar da batalha ter levado muito mais tempo. E ele conseguiu. Esse soldado conseguiu fazer isso, conseguiu entregar a mensagem e virou um herói do povo grego. Inclusive, ele se chamava Milcíades. Se encontra muita citação sobre ele na história da Grécia, na história de Homero, por exemplo. Esse cara, ele foi um soldado raso, que não tinha nenhuma especialidade, ele era um mensageiro, um cara que entregava mensagens e notícias da batalha para todo mundo. Ele sequer era um soldado pronto. Ele sequer era um cara especializado em batalha. Ele sequer era um cara que tinha o físico desenvolvido. Era um mensageiro. Era um cara, o que seria um adolescente hoje em dia, que ia entregar notícia, entregar mensagem, caso a gente tivesse uma batalha ou uma coisa importante acontecendo no mundo. Esse adolescente grego percorreu, depois de muito cansaço, depois de estar andando pela Grécia por um dia inteiro, 40 quilômetros para entregar uma mensagem. Isso é uma coisa que passa batido quando a gente aprende sobre Olimpíadas na escola. Ah, eu chamo Olimpíada porque, quer dizer, chama maratona porque um cara foi de maratona até Atenas, dá 40 quilômetros e entregou uma mensagem. Beleza, segue a vida. Mas olha o impacto que isso tem. Imagina um cara que está cansado correndo 40 quilômetros. O que a gente tem hoje são atletas que se condicionam a isso a vida inteira, que o cara desde criança está correndo maratona, o cara cresce correndo maratona, o cara vive correndo maratona, treina todos os dias, ele consegue correr uma maratona e ele chega no final morrendo. O que aconteceu nesse meio tempo para a gente ter caído tanto fisicamente? Para o ser humano hoje ser tão mais fraco, tão mais inapto do que ele era naquela época. Um outro exemplo disso é a preparação que os espartanos tinham, por exemplo. Era uma preparação que começava com 13 anos, acabava com 30, e no fim da preparação, os caras arrancavam uma árvore para se tornar soldados espartanos. Para se tornar soldados, eles não estavam fazendo isso para provar que eles eram super fortes, que eles eram a elite, nada assim. Eles queriam se tornar soldados, se tornar o mais básico que você podia se tornar como guerreiro. O cara arrancava uma árvore do chão. Esse era o treinamento final. Que ser humano hoje consegue fazer isso? Eu tenho certeza que eu e você que estão ouvindo não conseguimos. De novo, continuando na Grécia. Platão. Platão era um filósofo que competia nas Olimpíadas. Inclusive, os filósofos gregos são muito interessantes. Sócrates, por exemplo, ele tinha uma frase muito legal. Eu vou lê-la aqui para vocês terem ideia do que era a filosofia para os gregos. Como eles viam a preparação física. Sócrates dizia que nenhum cidadão tem o direito de ser um amador em matéria de treinamento físico. Que desgraça é para o homem envelhecer sem nunca ver a beleza e a força de que seu corpo é capaz. Sócrates, um filósofo grego, dizia isso. Platão, seu pupilo, seu aprendiz, competia nas Olimpíadas. Ele praticava levantamento e arremesso, arremesso de martelo, arremesso, o equivalente ao arremesso na época. Platão era um filósofo que vivia como filósofo, que tomava todos os seus dias pensando e que chegava numa Olimpíada e fazia uma competição de força. Qual filósofo moderno participaria de qualquer tipo de competição de força? Qual filósofo moderno iria numa Olimpíada para levantar 10 quilos que seja? Imagina o que nós temos hoje aqui no Brasil. Imagina o Karnal, imagina o Cortella, imagina esses caras participando de uma competição. E aí você vai dizer, não, mas o Karnal e o Cortella são velhos. Platão também era. Platão também já não era mais um aprendiz de Sócrates com 20 anos de idade. Já estava ali na meia-idade, quase velhice, quando ele competia nas Olimpíadas. Ia bem e ganhava medalhas e era um campeão olímpico enquanto era filósofo. Ele não fazia isso como exceção, ele não fazia, não era uma coisa que só Platão fazia. Os filósofos gregos, eles não diferenciavam o treinamento físico do treinamento intelectual. Não adianta você ser inteligente e você ter um corpo incapaz de executar funções básicas que você deve executar. Funções básicas, por exemplo, trabalho, por exemplo, guerra. Era muito comum você ter filósofos que iam para a guerra, lutavam na guerra, voltavam e continuavam filósofos. Eles não eram exceção. Eles estavam preparados o tempo inteiro porque era obrigação deles estar preparados. É muito interessante entender isso. Tem uma coisa que o Golden One fala, que é muito dura, parece muito absurda a forma como ele coloca isso, mas ele diz que se você não tem um bom físico, você não é digno de estar vivo. Olha como parece muito absurdo, parece muito pesado. Mas era assim que os filósofos gregos viam. Você recebeu uma dádiva dos deuses, que é estar vivo, que é ter a sua vida. E se você não faz o básico, o mínimo, que é se preparar fisicamente, você não é digno de estar aqui. Você não merecia estar aqui, você está desperdiçando a sua chance. Uma coisa que hoje meme, que hoje é vista como loucura. Porra, o que esse cara tá falando, esse Golden One aí, esse cara parece o Thor falando uma coisa dessas. Na época era padrão, na época era a forma como a vida era vista por todo mundo. Era o básico. Mais uma vez, quando foi que isso mudou? Por que a gente chegou nesse ponto? Só para citar mais um último exemplo, avançar um pouco além da Grécia. O exército romano marchava 35 km por dia, 22 milhas. Algumas fontes dizem que isso era bem maior, chegava a 30 milhas. Mas assim, se a gente pegar datas em que a gente tem a certeza que o exército romano estava em um ponto e datas em que a gente tem a certeza que ele estava em outro ponto e a gente fizer a conta, a gente chega numa média de 22 milhas, o que dá 35 km. É um pouco menos que uma maratona, 5 km a menos só. Isso significa que soldados romanos totalmente equipados, eles não estavam com shortinho e com camisa regata, com roupa completa, em formação, andando não na sua velocidade máxima, porque eles tinham que estar preparados para uma emboscada, porque eles tinham que ouvir ordens quando fosse necessário, e também não no seu vigor máximo, na sua força máxima, porque se eles fossem emboscados ou se eles precisassem lutar, eles tinham que estar prontos para lutar, andando de boa, tranquilo, sabe, no que dava para andar. Soldados romanos, com a roupa completa, com armadura, com espada, andavam uma maratona por dia, todos os dias. Imagina o que é você andar uma maratona, parar, descansar, comer, acordar, andar uma maratona, descansar, comer, acordar, andar uma maratona. Todos os dias, por semanas, por meses, até você chegar no seu destino. Isso era o que o exército raso fazia. Se a gente separasse ali a elite do exército romano, se a gente separasse 15 caras que são os melhores, são os mais preparados, imagina o que eles fariam. Eles podiam dobrar isso, eles podiam fazer um número muito maior de quilômetros por dia. A gente está falando do exército raso, caras que faziam ali o básico e o que todo mundo está fazendo. Se você está marchando com o exército, você tem que marchar numa velocidade que o cara menos preparado fisicamente consiga te acompanhar, para ele não ficar para trás. É óbvio que ninguém lá era gordo, ninguém estava acima do peso, mas assim, tinha gente que não estava preparada, que não tinha treinado, que chegava e ia lutar. E esses caras conseguiam manter uma maratona por dia. O que a gente tem aqui é uma diferença física muito clara entre humanos do passado e humanos do presente. A gente caiu fisicamente num ponto que, se você pegar um romano padrão, se você pegar um grego padrão e trazer ele para os nossos tempos, esse cara seria literalmente um semideus. As coisas que um romano padrão fazia, as coisas que um grego padrão fazia, hoje em dia seriam consideradas sobre-humanas. Hoje em dia ele seria um super-herói. Um cara que conseguisse correr 40 km, correr uma maratona completa, depois de ter andado por um dia inteiro, seria um herói. Um cara que conseguisse marchar uma maratona por dia, todos os dias por meses, seria um herói. Um cara que conseguisse passar 2 dias bebendo na abertura das Olimpíadas e depois vencer 30 competições de peso diferentes sem ter treinado antes, seria um herói. A gente decaiu tanto fisicamente que a gente não consegue executar tarefas que para esses caras eram básicas, mesmo no nosso auge. A gente precisa que um maratonista, por exemplo, esteja totalmente preparado, totalmente motivado, totalmente treinado para fazer algo que um soldado raso do passado fazia. A gente precisa que, mesmo dentro dessas especificações, nós não consigamos fazer o que esses caras faziam na maioria dos casos. Por exemplo, entre corredores, entre pessoas que se prepararam a vida toda, a maioria não vai conseguir fazer isso. Não quer dizer que, se você estiver preparado e motivado, você vai conseguir. O nosso corpo decaiu tanto fisiologicamente que, mesmo se esforçando ao máximo, uma minoria vai chegar nesse padrão. Levantamento de peso é um outro exemplo. Não é todo mundo que consegue levantar peso. Existem caras que treinam muito para isso, existem caras que treinam e não conseguem. O que foi que aconteceu aqui? Isso é muito difícil responder. Foi a alimentação? Sim, foi, em grande parte. Hoje nós comemos muito mal e muito menos do que nós precisaríamos comer. É até estranho falar isso, porque tem comida em abundância, mas é comida ruim, é comida em péssima qualidade. Se você considerar o que você precisa comer todo dia, 2 gramas de proteína por quilo, 0,8 gordura, fizer a contagem de carboidrato, você vai perceber que você está comendo muito abaixo do que você precisaria comer. Come em muita quantidade, muita caloria, muito açúcar, muita gordura, mas pouca proteína. As coisas são importantes, vitamina, ômega 3, a gente não consome e tem que suplementar para conseguir chegar ali, mesmo que a gente se esforce. Hoje, é normal alguém viver comendo fast food todos os dias, literalmente todos os dias. E aí a gente tem um corpo que parece saudável, mas que é fraco e que não consegue produzir. Isso é muito comum em mulheres. Você olha para uma mulher padrão de 23, 24 anos que trabalha em marketing, design, ela parece magra. Você olha para ela e fala, essa pessoa é saudável. Ela não consegue levantar 5 quilos. O corpo dela não está preparado para fazer a coisa mais básica para que ela precise sobreviver. Se ela estivesse solta numa floresta, ela não conseguiria sobreviver. Ela seria incapaz fisicamente de se manter viva, a coisa mais básica. Nós também estamos muito perto disso. O homem é natural que ele tenha mais força, que ele tenha mais explosão. Mas não estamos muito longe disso não. Mesmo que você treine, mesmo que você se esforce o máximo, você ainda vai ficar muito atrás desses caras que eram padrão no passado. Essa degeneração física, essa incapacidade nos faz ser vítimas, nos faz ser presas. Quando você não está no topo da cadeia alimentar, você, por lógica, está abaixo. Sendo fraco, sendo incapaz, você, por exemplo, não se defende. Você, por exemplo, não tem motivação. É muito comum pessoas que estão fracas fisicamente não terem motivação e caírem em depressão, por exemplo. Caírem em problemas mentais e psicológicos sérios. Porque a pessoa acorda e não tem vontade de fazer nada. E ela não come bem, ela não se exercita, ela não se motiva. Então ela vai dormir e ela acorda sem vontade de fazer nada. E o ciclo se repete, isso continua infinitamente. É por isso que eu repito aqui todo podcast. Você precisa treinar, você precisa se exercitar. É impossível chegar no nível desses caras, porque primeiro que a alimentação deles era perfeita, não existia fast food, não existia nada ruim, não existia soja, não existia nada. O cara crescia comendo carne, ficava adulto comendo carne, morria comendo carne. Era isso. A alimentação era perfeita, é uma coisa que a gente não consegue replicar hoje, infelizmente, porque a carne que a gente tem é de má qualidade. A não ser que você vá pro meio do mato caçar a sua comida, que é uma coisa que não dá mais para fazer, infelizmente, você não vai conseguir chegar no nível deles de alimentação. É básico, então a gente não consegue chegar ali. Uma outra coisa é que você não consegue praticar o mesmo tanto de exercício que eles praticavam. Imagina alguém que trabalhava na roça todos os dias. Imagina o tanto de exercício físico que esse cara fazia. Andando, exercício muscular, repetição. A gente não consegue fazer isso. Não dá, não dá. O máximo que você vai conseguir fazer é chegar em casa no final do dia e ir para a academia, fazer 20 minutos de caminhada na esteira e levantar um peso. É o máximo, é o limite. E ainda assim, infelizmente, é muito pouco, mas é o que dá pra gente fazer. Então, o mínimo que você precisa fazer é isso, cara. É o mínimo, é o básico. Muita gente me procura falando que começou a treinar por indicação do podcast, por influência do podcast. Nunca ninguém disse que não foi bom. Eu nunca conheci um cara que falou, olha, eu comecei a treinar porque você falou que melhoraria minha vida. E não melhorou, me arrependi e abandonei. Isso nunca aconteceu. Todo mundo que vem me falar que começou a treinar por indicação do podcast, ou nem que seja por indicação do podcast, cara, começou a treinar porque alguém falou, porque eu vi um outro cara, o cara falou que era importante, porque, sei lá, porque o cara queria pegar a mulher. O cara treinava pra pegar a mulher, gado demais. Esse cara, ele, depois de treinar, vê as melhoras que ele tem na vida dele. E ele sempre fala, velho, foi a melhor coisa que eu fiz. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi começar a treinar. Eu posso dizer isso pra vocês. A melhor coisa que eu fiz na minha vida, de longe, foi começar a treinar. Em 2013, longínquo ano de 2013, quando eu abandonei minha vida devassa, minha vida de balades, bebida, esquerdismo. E comecei a trilhar o caminho onde eu tô até hoje. Inclusive, você que tá ouvindo isso aqui, te pedi um favor, cara. Se você tem uma história dessas, se você começou a treinar por motivação, que seja do podcast, um amigo indicou, qualquer coisa, cara, comenta esse vídeo. Só isso. Especificamente esse vídeo. Eu sei que as pessoas não gostam muito de comentar no YouTube, é chato, você tem que logar, abrir o navegador, escrever um negócio, dar enter. Leva tempo, eu sei, leva 5 minutos, eu sei. Mas só nesse vídeo, cara, comenta, olha, eu comecei a treinar por tal razão e hoje tal coisa mudou na minha vida. Isso é pra motivar pessoas, pra gente que tá ouvindo isso aqui e não faz isso, não faz o básico, começar a fazer. Vale a pena, acredita em mim, vale a pena. Se você começar e não tiver resultado, pode me cobrar futuramente. Pra vocês terem ideia, só pra gente ficar aqui no básico, um dos problemas que a gente tem hoje em dia relacionados à obesidade é a falta de hormônio masculino nos homens. É a coisa mais básica, só pra gente ter ideia de onde fica. Simplesmente, o corpo do homem não foi feito para armazenar gordura, o corpo da mulher foi. Mas o nosso cérebro não entende muito bem isso. Então existe um termo chamado aromatização. Procure isso no Google que você vai ter detalhes, tudo explicado melhor. Aromatização é quando o seu corpo não entende que você é um homem, mas também não entende que você é uma mulher. Então o que acontece? Testosterona é um hormônio bom. Testosterona é top. Testosterona, se você conseguir produzir 5 vezes mais de testosterona que você produz, produza. É bom. Quanto mais você produzir, melhor. Mas quando você tem muita gordura acumulada, você para de produzir testosterona. Quando você não treina, inclusive o treino é um dos produtores naturais desse hormônio, quando você não treina, você para de produzir. E quando você para de produzir, você acumula gordura, porque a testosterona faz você queimar a gordura. Então você começa a acumular gordura e chega um estágio onde o seu corpo não sabe mais se você é um homem ou uma mulher, porque você tem gordura nas coxas, tem gordura na barriga, tem gordura na bunda. E ele olha e fala, o que é isso? Aqui é um homem ou é uma mulher? Sabe, eram os deuses astronautas? Seu corpo entra nisso e não sabe se é menino ou menina. Então, não sabendo se é menino ou menina, seu corpo começa a parar de produzir testosterona e transformar a testosterona que você já tem em estrogênio, que é o hormônio feminino. Então você está não só produzindo menos hormônio masculino, mas transformando o pouco hormônio masculino que você tem em hormônio feminino. Aromatização, procura isso, tem estudo científico comprovando isso, não é uma coisa que eu estou criando aqui para incentivar você a ir para a academia, não. Qual é o resultado direto disso? Você vai ter, por exemplo, peitos, você vai ter tetinha, sabe aqueles gordos que tem teta, literalmente, você vai ter isso, cara. Você vai ter isso porque o seu corpo não sabe que você é um homem, porque você come mal, porque você não treina. Esse é o resultado do que o homem moderno está se tornando. Isso é uma coisa que não existia no passado. Eu tenho certeza que gregos e romanos jamais viram um homem com peitos, e se eles vissem, eles iam achar uma aberração, iam achar uma coisa sobrenatural, não iam acreditar no que eles estão vendo. E essa aberração para os nossos antepassados é o homem padrão hoje. Tem homem que é magro, magro entre aspas, o exemplo que eu dei lá da mulher que parece magra, mas não é porque o corpo dela é fraco. Tem homem que é magro e tem características femininas. Tem pouco pelo, tem voz fina, tem peitos, não tem força. O cara chora, até os hormônios mudam, então a sua cabeça começa a mudar. É muito comum que você ganhe peso, a sua taxa de produção de testosterona diminua, os seus hormônios femininos aumentem, a sua produção de androgênio aumente, e você fica emocionado com as coisas, você começa a chorar. Tem um problema, você começa a chorar. Sabe aquela imagem do gordo que sofre bullying na escola e começa a chorar no meio da sala? É muito por isso, porque o seu cérebro reage como o cérebro de uma mulher reagiria. Enfim, cara, é horrível, é horrível. Pra mim, isso aqui é o pior ponto. Sinceramente, o que eu mais quero quando eu gravo qualquer coisa é que a gente tenha jovens treinando, indo pra academia, praticando o máximo de esporte que você puder. Pratica luta, se você puder praticar luta. Só não pratica jiu-jitsu, porque jiu-jitsu é uma arte marcial muito merda. Se assiste na TV, jiu-jitsu dá até uma desmotivação. Desculpa aí pra quem faz jiu-jitsu, mas, pô, faz kickboxing, cara. Faz boxe, faz uma arte mais legal, cara. Jiu-jitsu é muito chato. Se assiste MMA, é chato. Jiu-jitsu acabou com MMA. Enfim, vamos voltar ao assunto. Pratica luta, cara. Pratica jiu-jitsu, pratica qualquer coisa. Pratica esporte, treina, levanta peso. Entra no Discord do Menefrego, procura o canal de treino e pega lá um treino que combine com você, tira dúvidas. Vamos resolver isso aqui, cara. Treinar é o básico. E o ponto em que a gente deixou de ser capaz fisicamente foi o ponto onde a gente se corrompeu e a gente caiu nessa primeira degeneração, que pra mim é a mais grave, a degeneração física. Todos entendidos aqui? Temos o primeiro ponto. Vamos pro segundo agora, a degeneração mental, a degeneração que é mais ou menos difícil de ser observada, mas dá pra gente argumentar um pouco sobre ela e por que eu acho que ela começou, por coincidência, quem diria, com a queda do fascismo na Europa. Eu vou fazer uma pequena correção aqui, antes de começar no assunto, porque eu falei errado. Eu não acho que começou com a queda do fascismo na Europa, óbvio, isso aqui vem muito, muito antes. Mas eu acho que ali foi a nossa última chance de mudar, sabe? Infelizmente, eu acho que isso aqui não tem mais volta. Fisicamente, a gente até pode melhorar algumas coisas, a gente até pode ter uma volta, mas aqui eu acho muito difícil, porque nós temos uma estruturalização dessa nova ordem moral e é um conceito meio complicado. Vamos começar a entrar nele. Para você conseguir criar uma moral e ter essa moral como base da sociedade, você precisa ter uma estrutura homogênea. O que é uma estrutura homogênea? A igreja na Europa medieval é uma estrutura homogênea, é uma estrutura forte, totalitarista. Essa palavra nem sempre é ruim. Atenção, sei que seu professor te falou que o totalitarismo é horrível, que o totalitarismo é ruim, que a democracia é linda, a democracia é maravilhosa, a gente tem que ter diversas opiniões, uma fluidez de ideias, mas nem sempre. Talvez o totalitarismo tenha alguma coisa legal ali. Porque o que acontece? Quando você tem uma estrutura forte, poderosa, totalitária, que impõe a sua visão de mundo sobre o povo, e não o contrário, não o povo impondo a sua visão sobre as instituições, você tem a possibilidade de criar algo único. Por exemplo, a Europa medieval cristã tinha um sistema de leis único. Tinha um sistema de leis, não leis, leis jurídicas. Leis de ideias, leis de valores. Eles entendiam o mundo como uma coisa única, porque eles tinham a mesma criação, eles tinham a mesma ideia. A Europa medieval cristã possibilitava, por exemplo, que um fazendeiro na Itália recebesse a notícia que ele precisava defender a fé dele em Constantinopla, ele largava tudo que ele tinha, ele pegava lá uma foice, pegava uma armadura velha que ele herdou do avô dele, e ele ia para Constantinopla andando, ele não tinha nem cavalo, ele ia andando para Constantinopla, porque ele chegava lá e falava, cara, eu tenho que defender minha fé, isso aqui é o que eu tenho, a minha fé é o que eu tenho. Essa Europa medieval cristã possibilitava, por exemplo, que soldados lutassem até a morte, porque eles sabiam que se eles deixassem imigrantes entrarem no país deles, se eles deixassem muçulmanos entrarem no país deles, o país deles acabaria e o que eles acreditavam, que eles defendiam, seria completamente destruído. Então a gente tinha a ferocidade, o nacionalismo, a vontade de defender o seu povo, a sua cultura e a sua família. Isso foi sendo minado, esse poder totalitário foi sendo cada vez mais minado e nós começamos a ter divisões. Agora, a igreja cristã não é mais só uma igreja cristã, agora nós temos duas. Ah, tem uma divisão, agora nós temos cinco, agora nós temos 15 igrejas cristãs na Europa. A ideia de nação, nós éramos um povo, o povo europeu, o povo cristão europeu, agora nós somos 18 nações, nós somos povos diferentes, nós estamos nos dividindo cada vez mais. Obviamente, existiam diferenças culturais, étnicas, dentro da Europa, dentro da África, dentro de qualquer lugar do mundo. Não estou falando que era a mesma coisa, nunca foi a mesma coisa. Mas tinha algo acima disso, tinha algo que se defendia, que se imaginava como belo, como o topo, que nós temos que lutar por isso a qualquer custo, que era o meio de se viver, que era a forma de se viver na Europa. E isso deixou de existir, porque cada um vivia de um jeito. O francês ele não era mais igual ao inglês, porque o francês ele tinha os ideais libertários, os ideais égalité, fraternité. Então nós não somos mais como aqueles ingleses bárbaros ali que estão defendendo, por exemplo, o tradicionalismo. Que absurdo defender o tradicionalismo. A gente não é esse tipo de coisa. A gente não é esses poloneses sujos aí que tem igreja católica. Você acha que a gente vai ter isso? A gente vai colocar fogo em igreja católica. Nós somos a liberdade. E a França começa a separar. Então nós temos essa separação clara. E ela foi cada vez mais ficando enraizada no povo. Hoje em dia não existe nada, nenhuma ideologia, seja ela de esquerda ou de direita, que faria milhares de pessoas saírem de seus países e irem lutar num país que eles não conhecem para defender essa ideologia. O que aconteceu nas cruzadas é uma coisa muito singular, muito simbólica, porque marca o ápice dessa ideia de defesa da tradição. Você pode não gostar de cruzado, você pode achar que cruzado é um absurdo, que foi uma campanha feita por lucro, que foi uma campanha da Igreja Católica para tentar voltar ao poder e voltar a ter dinheiro. Tem uma base por trás disso, é verdade. Mas pensa nas pessoas que foram lutar nas cruzadas e não nos motivos dela. Nada hoje no mundo faria pessoas lutarem dessa forma. O que hoje faz as pessoas se motivarem? Ah, eu odeio a homofobia e eu quero acabar com a homofobia. A pessoa ela tem certeza absoluta que o grande problema do mundo é que você não pode casar na igreja com o seu namorado porque o rito religioso não permite isso, então o padre não vai querer casar vocês e o padre está sendo homofóbico e você não pode fazer coisas que um casal hétero faz, então você está sendo oprimido. E a pessoa tem certeza absoluta que o grande problema da humanidade é esse, que isso aí é o que ela tem que lutar contra. A pessoa tem certeza que o grande problema é o Babu ter um nível de rejeição alto no Big Brother porque ele é negro. Por que mais ele seria rejeitado? Porque ele é chato? Porque ele fala de um jeito chato? Porque é um puta mala? Que tudo ele quer dar palpite? Tudo ele... Não, é porque ele é negro, obviamente. Então nós temos que lutar contra o racismo. O racismo é uma coisa que leva muito as pessoas a se motivarem. Mas até a motivação, cara. O que é motivação hoje em dia? É fazer uma hashtag no Twitter. É isso, cara. Porra. Qual é a vontade de mudar que nós temos? Qual é a coragem que nós temos? Isso é uma coisa que... Vamos assumir, cara. Os russos tiveram. Os russos comunistas tiveram. Lenin foi um cara que conseguiu motivar centenas de pessoas a pegarem armas e enfrentar um poder que parecia invencível, que era o poder do czar na Rússia, um poder centenário. E eles conseguiram. Infelizmente, para mim, um dos momentos mais tristes que a humanidade venceu foi esse crescimento do comunismo no século XX. Mas as pessoas tinham coragem, as pessoas tinham bolas de fazer algo. O que é o comunismo hoje em dia? É antifa na internet fazendo hashtag? Não passarão, não passarão, nós somos antifascistas. Alerta, alerta, antifascista. Aí o cara vai na São Bento cheirar cola. É isso, é essa a resistência comunista. E pro nosso lado também, cara, vamos ser honestos. O que a gente faz hoje em dia, o que a gente produz... É tudo bem, a gente produz conteúdo, mas a gente não produz nada prático nas ruas. Vamos ser muito sinceros aqui. Porra, olha o que Mussolini fez, cara. Mussolini criou uma ideia na cabeça dele, ele criou o fascismo italiano, ele juntou ali as bases do que ele acreditava ser ideal pra Itália. Ele falou, eu acredito tanto nisso aqui, eu acredito tanto na minha ideia... que eu vou andar pela Itália divulgando ela até alguém me ouvir e até alguém perceber que é uma boa ideia. Olha o que esse cara fez. O podcast 22, Camisa Negra Triunfará, fala isso em detalhes, mas olha isso, cara. Olha a confiança que esse cara tinha. Olha o que aquele cara alemão, eu não posso falar o nome dele aqui, me desculpem, porque se eu falar o nome dele, o YouTube bloqueia o vídeo e aí você não vai conseguir ouvir. Mas aquele alemão, sabe, do bigodinho, aquele cara lá, o bigodinho... Olha o que esse cara fez, ele acreditava tanto no ideal que ele tinha, que ele foi para a Alemanha, ele foi para Berlim sem nada, ele passava fome em Berlim, conseguia um trabalho, ele teve que fazer uma decisão, ele conta isso no Minha Luta, no Mein Kampf, ele teve que fazer uma decisão porque ele ganhava um salário baixíssimo, ele precisava comer, pagar aluguel e estudar nacionalismo. Então o que ele fez? Eu vou separar aqui o aluguel, que eu tenho que pagar todo mês, não tenho o que fazer. Comida, eu vou comer um dia sim e um dia não. E o que sobrar, eu compro livros nacionalistas, eu estudo a história da Alemanha. Olha a motivação desse cara, cara. A gente tem acesso a qualquer livro, qualquer informação, qualquer filme que a gente quiser. E a gente não faz isso por preguiça. A gente fica um sábado em casa sem fazer nada, sem ler, sem estudar, sem ver um filme, sem fazer nada, porque a gente tem preguiça, porque a gente fala, não, hoje eu não quero. Um cara andou pela Itália inteira falando a ideia dele, contando como ele achava aquilo do caralho, como ele queria ser seguido, porque ele acreditava na ideia e aquilo faria a Itália ser grande de novo. E ele conseguiu. Ele marchou sobre Roma com milhares de camisas negras que fizeram aquilo ser real e que fizeram a Itália voltar a crescer em determinado momento. Um cara acreditava tanto no nacionalismo germânico que ele deixava de comer para comprar livros que hoje você pode baixar com um clique. E ele lia aquilo e ele se inspirava e ele falava, cara, eu vou fazer isso acontecer. Isso aqui é a solução para o meu país. Ele viu o país dele saindo de uma guerra mundial quebrado, a Primeira Guerra Mundial acabou com a Alemanha economicamente. Ele viu o país dele saindo disso, ele fundou um partido, ele não fundou, ele se juntou ao partido, o NSDP que já existia, mas ele pegou o partido do zero, fez o partido ser grande, porque ele acreditava no ideal, porque ele sabia que era o certo. O que você tem dentro de você que é tão forte quanto isso? O que faria você passar fome por um dia que seja por esse ideal? Imagina passar por anos como ele passou. Esse tipo de coisa está morta. A motivação, a coragem, o espírito está completamente morto. E mais uma vez, a gente tem que ser autocrítico nisso, porque é uma coisa que nós também temos muito. A preguiça é um dos males desse século, é uma coisa que a gente não consegue combater. e temos que combater todos os dias. Isso aqui entra também no treino, cara. Quantas vezes você chega em casa e fala, ah, já trabalhei hoje, puta, vou treinar, cara, ah, vou ficar em casa aqui, vou ver essa série aqui do Netflix, esse Casa de Papel maravilhoso, vamos aprender sobre Bella Ciao, música antiga, que maravilha. Cara, eu tenho certeza que muita gente no passado daria tudo para ter acesso ao que você tem de facilidade. O que nós temos, eu vou me colocar nisso também, cara, o que nós temos de facilidade. E pô, se esses caras pudessem entrar num servidor do Discord do Menefrego, ir lá na aba arquivo e baixar qualquer arquivo, qualquer livro, qualquer texto já publicado sobre terceira posição política, eu tenho certeza que esses caras não pensariam duas vezes, que eles iam correndo lá. A gente tem essa chance, a gente não faz isso. A motivação está completamente morta, a vontade está completamente morta. Enfim, voltando ao totalitarismo. É importante você imprimir algo ao povo e ter o povo lutando por aquilo. Isso só voltou a acontecer. A Revolução Francesa acabou com isso. A Revolução Francesa chegou para todo mundo e falou, olha, não existem ícones, não existem heróis, não existem reis, não existe igreja, não existe religião, não existe nada. Isso aqui é uma bagunça, cada um por si, é uma baderna. Hedonismo é o que vai reinar aqui agora. A Revolução Francesa é o grande momento de decadência da civilização ocidental. Mas essa decadência conseguiu ser freada no século XX. Minha voz está falhando, desculpa, é porque eu não estou muito acostumado a falar. Depois desse tempo todo sem gravar, eu tô em casa, tô de quarentena, então não falo. Tipo, eu fui o dia inteiro pensando só e não falando. Então quando eu começo a falar, minha voz falha. Desculpem por isso, com o tempo vai melhorar. Mas enfim, na década de 20, Mussolini conseguiu chegar pro povo italiano e falar, olha, a gente vai fazer isso aqui acontecer. A gente vai fazer a Itália ser grande de novo. Ele conseguiu chegar pro povo alemão e falar, eu vou fazer a indústria alemã empregar novamente. Eu vou fazer esse país aqui que está acabado ser um país que vai brigar com as grandes potências do mundo. Eu vou fazer a nossa economia sair da mão desses poucos que estão nos explorando e vir para a mão dos alemães. Ele começa um plano de nacionalização de empresas, parcerias estatais com as empresas privadas que são nacionais, que são alemãs, e aí a economia alemã cresce, porque o empresário alemão está investindo na Alemanha e está vendo a Alemanha crescer, então ele tem mais motivação para investir. Ele começa um plano que tira o dinheiro, que tira a Alemanha da mão de poucos e entrega para a mão de todos. Esse é o verdadeiro populismo, não o populismo comunista que cria um partido superpoderoso e se você não está junto com o partido você é inimigo da nação e o partido superpoderoso é rico, é milionário, vive como rei enquanto o povo sofre, enquanto o povo morre de fome. Isso não acontecia em nenhum regime fascista do mundo. Esse espírito foi, para mim, o último suspiro de uma grandeza mental e moral que a Europa teve. Quando o povo europeu se juntou na Itália, na Alemanha, na França não, né? Na França, infelizmente, a França, puta cara, não tem nada que viu de bom daquele país ali, infelizmente. Se juntou até na Inglaterra com Mosley depois, se juntou na Espanha com Franco, se juntou na Romênia com os legionários romenos. A gente tem tantos exemplos ali. Quando o povo se juntou por um ideal único, totalitário, entendeu que ele era parte daquele ideal, que ele não se bastava por si. O cidadão olhou para ele mesmo e falou, peraí, esse ideal francês de que a gente é o bastante e que eu sozinho sou o que importa, não vale para mim, cara. Eu sou parte de uma comunidade, eu sou parte de um povo, eu tenho uma história, eu tenho antepassados que lutaram por esse país, eu tenho pessoas que defenderam a terra onde eu tô pisando agora. Isso aqui não vale para mim, cara. Não, eu vou para esse outro lado. A gente vai fazer uma coisa grande juntos, a gente vai construir um estádio olímpico alemão que vai sediar uma Olimpíada 20 anos depois do país, 20 não, 10 anos depois do país sair de uma guerra que destroçou o país. A gente vai fazer isso acontecer. E o povo fez isso acontecer e viu os resultados. Esse foi o último suspiro de grandeza mental que a Europa teve. Depois disso, o Eixo perdeu a guerra. Eles venceram. Eles, uma câmara de eco em torno do eles, venceram. E quando eles venceram, a primeira coisa que eles fizeram foi criar uma força internacional, supranacional, maior do que os países, maior do que as nações que se chama ONU, uma força maior do que as nações que se chama União Europeia, uma força maior do que as nações que se chama OMS, Organização Mundial da Saúde, uma outra força chamada Euro. Então, hoje em dia, se alguém surgir ali e falar, olha, eu acho que a gente pode fazer de outro jeito. Por exemplo, a Hungria está fazendo isso, a Hungria está proibindo imigração. A Hungria está voltando àquele passado que, ao invés de deixar o imigrante entrar e acabar com o seu país, ela falava, não, a gente não vai permitir isso, porque nós vamos defender o nosso país, nós somos donos desse país, nós vamos lutar por ele. Qual é a resposta que a Hungria recebe? Sanção econômica, ameaça de interferência externa. Basicamente, a Europa é controlada por uma gangue, o mundo é controlado por uma gangue que te obriga a seguir a cartilha dela e diz, olha, se você não fazer exatamente o que a gente está mandando, se você não obedecer exatamente o que a gente está mandando você obedecer, se você não abrir as suas fronteiras, se você não dar dinheiro para os pobres afortunados de outros países, se você não fizer isso, a gente vai fazer a força, a gente vai te obrigar a fazer, a gente vai derrubar o presidente e a gente vai colocar alguém que nós queremos no lugar e a gente vai fazer você tomar as medidas que a gente quer que você tome. Essa gangue dominou a Europa completamente e eu não vejo mais nenhuma forma do nacionalismo crescer na Europa. Infelizmente, é uma coisa que me dói dizer, mas eu não vejo mais nenhuma forma que possa surgir uma nova Itália, um novo Mussolini, um novo ele na Europa hoje. Não dá mais. A formação desses poderes absurdamente grandes, absurdamente maiores que os países, foi crucial para evitar que novos países poderosos, novas nações poderosas independentes surjam. O resultado disso cai muito com o resultado do primeiro que a gente falou. Não tem mais coragem, não tem mais vontade de lutar. O povo europeu está completamente cucado. O mesmo europeu que no passado andou cruzando a Europa inteira para ir para Constantinopla, porque sabia que se eles caíssem, a Europa seria invadida e era questão de tempo até chegarem lá na Espanha onde ele estava morando, lá na Itália onde ele estava morando, então ele não podia deixar isso acontecer. Esse mesmo povo hoje vai em aeroporto bater palma para imigrante, falando, ah, sejam bem-vindos, a Europa é de todos, refugees are welcome here, refugiados são bem-vindos aqui, vocês são maravilhosos, sejam todos bem-vindos, juntos nós vamos fazer um novo país. Olha a degradação moral que esse povo passou, cara. Olha que coisa absurda. Olha a inversão de valores. Você junta isso com o que a gente tem do início, essa degeneração física, e a gente tem a degeneração do ser humano como um todo, dos valores do homem e da mulher em seu estado mais natural. Évola fala muito bem disso no livro Metafísica do Amor. Eu vou recomendar ele aqui de novo. Leia isso. Ele fala sobre o papel do homem e o papel da mulher. Existem papéis que são feitos para o homem, porque o homem naturalmente, fisicamente, é mais apto a eles. Existem papéis que são feitos para a mulher, porque a mulher naturalmente, fisicamente, é mais apta a eles. Por exemplo, você não pode colocar mulheres no corpo de bombeiros de uma cidade, porque você está arriscando a vida de todo mundo naquela cidade. Você não pode colocar um ser humano, não pense em homem ou mulher, você tem um ser humano que levanta menos peso, que tem menos resistência, que tem menos coragem de enfrentar o risco iminente. Você coloca esse ser humano para salvar a vida de outra pessoa, ao invés de colocar um ser humano que tem mais força, mais coragem e mais resistência, porque esse ser humano entrou por uma necessidade de mostrar que você não tem preconceito. Então vamos colocar a cada 3 homens uma mulher aqui. Nas forças policiais, a cada 3 homens uma mulher, porque tem que ter mulher, né? É o jeito. E você coloca um ser humano que não está tão preparado quanto o outro, porque a agenda manda. Olha quão absurdo é isso, olha quão louco é isso. E é o que a gente está vivendo, cara. O pesadelo está acontecendo e você está acordado. Essa é a nossa realidade. E o contrário também, tem funções que são próprias para a mulher. Por exemplo, cuidar dos filhos em casa, educar os filhos, dar a primeira educação, ensinar os valores humanos naturais que toda criança tem que ter. A mulher é melhor para isso, a mulher lida melhor com crianças do que a gente, não tem o que a gente possa fazer. A mulher ensina melhor, a mulher tem um dom natural para cuidar de feridos, para ser enfermeira, esse tipo de coisa. Até para ensinar, mulheres em geral ensinam crianças de maternal melhor do que homens. O homem ele é muito bom para racionalizar as coisas, para colocar tudo em pontos e ensinar isso, explicar, que é o que eu estou tentando fazer aqui. Mas a mulher ela naturalmente tem um dom de acolher que nós não temos. Nós somos muito mais duros. Nós vou colocar aqui num tom que todo mundo vai entender na internet de hoje. Nós metemos a red pill, moleque, e a mulher ela não mete a red pill, a mulher ela vai aos poucos minando o território e falando e consegue explicar. O que nós temos hoje com essa degradação, junto à degradação física, junto aos hormônios desbalanceados, junto ao corpo que não sabe mais se você é homem ou mulher, é seres humanos híbridos. O homem hoje ele não se parece com o homem, e a mulher hoje não se parece com a mulher. O homem hoje tenta ser uma mulher, e tentando ser uma mulher, ele é uma mulher ineficiente e um homem incompleto. A mulher tenta ser um homem e é um homem ineficiente e uma mulher incompleta. Isso rui a família, isso rui os papéis básicos que uma sociedade precisa ter para se manter. Isso rui a civilização ocidental. Isso faz com que, mentalmente, nós também sejamos degenerados e fracos, assim como somos fisicamente. Esses caras são retardados. Eu perdi o rumo de jogar. Onde é que tá o bagulho? Erra, amor. Por quê? Eu falei pra você não me estressar, você tá me estressando. Amor, é um grito de guerra. Você vai pagar essa porra sozinho. Eu não vou pagar como que eu tenho conta. Eu vou vender o videogame. Então vende. Vou vender. Pronto. Quanto? Quanto você quer? 500 contas? Não te interessa. Eu compro. Não te interessa. Rodrigo, agora a gente não pode ter mais o grito de guerra agora, mas. Acabou. Arruma outro. Qual? Um grito de guerra decente, de homem. Ah. Entendeu? O terceiro estágio, ele é um pouco mais difícil de a gente observar, porque estamos no meio dele. Imagina que é um furacão que está acontecendo, a degradação física já passou, a gente já é fraco hoje em dia comparado com o que era no passado, a degradação mental já passou, a gente já está ali no estágio final, mas a espiritual não, a espiritual a gente ainda está no ápice dela, está no olho do furacão e a gente não consegue enxergar tão claramente, mas vamos pensar como a sociedade se organiza hoje e fica um pouco claro o que está acontecendo e os estágios em que isso está acontecendo, as formas como isso é moldado por trás dos panos. Quando eu falo aqui de espírito, eu não estou falando de um conceito cristão ou de um conceito pagão ou de um conceito religioso que o seja. Se tiver alguém ateu agora, com certeza está puto falando, ah, espírito, tá louco, espiritual, esse cara tá... Espírito que eu digo é muito mais aquilo que é verdade para você, aquilo que é importante para você. Nietzsche tem uma teoria que ele chama de a teoria do vácuo de poder. Basicamente, resumindo ao máximo, é: não existe vácuo de poder. Se um grupo chega ao controle, chega no topo, e esse grupo tem um certo nível de poder, esse poder não pode ser revertido. Esse grupo não pode sair do poder, deixar liberdade no lugar e a liberdade chegar ao povo, porque esse poder ele sempre vai ser ocupado por outros grupos. Onde isso acontece na prática? Líbia é um país completamente miserável da África, um país que passa por guerra civil já há décadas, e foi um país que teve um governo ditatorial pesado. Esse governo ditatorial ele tinha muito poder, porque era um governo ditatorial, precisava centralizar o poder para se manter. Quando esse governo caiu, o povo da Líbia acreditou que eles seriam livres. Eles acreditaram, não, agora a gente vai ser livre. Agora acabou, não tem mais esse ditador aqui. Agora vamos fazer a nossa vida. Acontece que aquela camada de poder, vamos até chamar de metafísica, aquela camada de poder imaginária que está acima da nossa compreensão, mas que existe, ela nunca vai deixar de existir, ela só vai ser ocupada. Então, o que aconteceu na Líbia foi que ela foi dividida entre vários grupos menores, e esses grupos menores assumiram a mesma quantidade de poder, mas em menor escala. Agora você não tinha mais um líder absoluto, mas você tinha vários líderes menores que consolidavam o mesmo poder. Nietzsche usa isso para explicar, por exemplo, ele não vai até o final, mas é uma das bases da argumentação anti-anarquista, porque o anarquismo não é possível. A ideia do anarquismo é: nós vamos abrir mão do governo atual, nós vamos abrir mão do sistema vigente atual, da polícia, de tudo isso, e o anarcocapitalismo faz a mesma coisa. Nós vamos abrir mão de tudo isso e nós vamos dar a liberdade máxima ao indivíduo, e o indivíduo, tendo liberdade máxima, vai tomar melhores decisões, e aí entra em toda aquela conversa econômica. A questão é: o indivíduo já teve a sua liberdade máxima. O homem das cavernas, ele tinha o máximo de liberdade. O homem das cavernas, se ele quisesse matar alguém, ele podia matar. Não tinha nada, não tinha estado, não tinha lei, nada podia impedir ele de fazer isso. Se ele via uma mulher na rua, não uma mulher, não, uma mulher das cavernas, e ele achava ela bonita e falava, vou levar essa mulher e vou trancar ela numa caverna e vou fazer o que eu quiser com ela, ele podia fazer. Não tinha lei, não tinha nada. Não tinha... Ele era 100% livre. Se o cara quisesse literalmente correr pelado no meio do mato, que a gente usa hoje como uma brincadeira para liberdade máxima, ele podia, e ele fazia isso todos os dias, porque ele era totalmente livre. O que acontece? A sociedade não funciona nessa prática. Quando a sociedade começa a se organizar, indivíduos começam a se organizar, eles percebem que eles precisam de alguns sistemas, de alguns jogos de poder para conseguir manter o que eles estão criando juntos. Para você manter o coletivo, você precisa abrir mão da sua liberdade individual. Ou seja, vamos todos combinar aqui que não é legal matar, tá bom? E aí em algum momento eles perceberam e começaram a falar uns com os outros, ou ainda que não falassem, eles gesticulavam de alguma forma e entendiam. Olha, matar não é legal. A gente pode discordar de alguma coisa, se tem 20 pessoas aqui, não vai ter concordância total. Mas se eu não concordo com ele, eu não posso chegar aqui com um pedaço de pau e estourar a cabeça dele de paulada, porque isso vai fazer mal pro todo. Então, para que o todo não seja atacado, para que o todo não sofra, eu vou abrir mão da minha liberdade individual de matar. A liberdade plena e total, ela deixa de existir a partir desse momento. Passa um tempo e alguém fala, olha, quando a gente mata um animal juntos e traz para cá, esse animal é de todos, a gente vai comer. Mas se alguém encontra um colar e se alguém encontra uma pedra, faz um colar e começa a usar esse colar é da pessoa. Aí surge a noção de individualidade, de propriedade privada. Esse colar é da pessoa, sendo da pessoa, eu não posso pegar, eu não posso chegar lá e falar, gostei desse colar, não dá para fazer isso. A partir disso, você perde a sua liberdade de pegar algo e você ganha a sua segurança de que os seus itens são seus, assim como a segurança de que a sua vida vai ser preservada, e você troca a liberdade por segurança. Funciona dessa forma. Depois de um tempo surge a necessidade de um líder. Temos que ter um líder para decidir as coisas, vai ser o cara mais bem preparado aqui. Você perde a sua liberdade individual de tomar decisões e de sair correndo pelado na floresta, e você ganha a segurança de ter alguém mais bem capacitado, controlando um grupo maior que vai tomar decisões pensando no bem da maioria. A sociedade humana, ela vai se desencadeando a partir daí. O importante disso aqui, o básico disso aqui, é que quando você forma uma sociedade, você forma também uma noção, que é o que eu chamo de espírito, de dever, de estamos aqui para fazer isso. Quando você vive no meio do mato, quando você não tem nenhuma comunidade em torno de você, você é individualista, você é hedonista, por definição. A sua única preocupação é sobreviver. E no máximo você vai ter uma pessoa que está com você, que não dá nem para chamar de família, porque não tinha essa ideia de família ainda nuclear na época, mas alguém que está ali com você por um período, e você se preocupa com você. Não existe mais nada importante além de você mesmo e de você se manter vivo. Quando você cria uma comunidade, começa a surgir aquela ideia de, peraí, eu estou fazendo parte de algo que vai continuar existindo daqui muitos anos, daqui muitos séculos, daqui muitos milênios. Então, o que eu preciso fazer para que essa comunidade se fortaleça? Eu vou fazer o que estiver ao meu alcance para não atrapalhar a ordem social, e não atrapalhando a ordem social, eu vou garantir que meus filhos, meus netos, meus bisnetos e meu descendente lá em 2020 vai estar numa sociedade mais organizada. Com isso surge a ideia de punição. Se alguém faz algo que vai contra a nossa noção de ordem, nós vamos punir essa pessoa. A prisão vem daí, a pena de morte vem daí. É óbvio que com o passar do tempo não foi tudo imediato, mas entendeu? Você está entendendo onde isso está indo, né? Você abre mão da sua liberdade individual, você cria algo coletivo, você cria a noção, o sentimento em comum. Esse sentimento em comum é o que eu chamo de espírito, que está completamente degradado. E esse aqui é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção na forma como o mundo está hoje em dia. De novo, vácuo de poder. Para você ter um poder absoluto, você precisa ter o espírito das pessoas voltado a um poder homogêneo, a um poder forte, que é o que acontecia lá na questão de moral. O espírito das pessoas é: eu quero manter a minha sociedade, eu quero manter o meu país, eu quero prover para minha família, eu quero garantir que as próximas gerações terão frutos e terão uma chance de viver assim como eu vivi. Esse é seu espírito. Onde você projeta esse espírito? Na figura do Estado, na figura de Deus, na figura de qualquer que seja o seu Deus, o Deus cristão, o Deus pagão. Agora, quando você quebra essa hegemonia do Estado ou de Deus, você começa a ter grupos pequenos que vão substituir esse poder que já existia. O poder nunca deixa de existir, você nunca pode sair desse estágio onde tudo já está combinado, onde tudo já está organizado entre as pessoas naturalmente, e voltar para o estado de barbárie total, voltar para o estado de liberdade. E não só não pode voltar para o estado de liberdade total, como você não pode retroceder no nível de poder que você abriu mão em troca de conforto. Ainda que isso seria bom para você, você não consegue mais fazer isso. E se você voltar na força, você naturalmente vai ser levado de volta para aquele nível anterior. Acontece muito com países que saem de ditaduras, ficam um tempo livres, entre aspas, e depois voltam para uma outra ditadura do outro lado. O cara sai de uma ditadura militar e cai na ditadura comunista. Isso é muito comum. Por quê? Porque o povo já foi condicionado, o espírito do povo já foi condicionado a dar muito poder. Isso acontece na modernidade com todos esses grupos menores de direitos LGBT, de grupos de minorias raciais, quaisquer que sejam elas. Pessoas que se importam muito com coisas pequenas e têm a certeza que aquelas coisas pequenas são essenciais e que se você resolver aquilo, você salva o mundo. Essas pessoas têm toda a certeza. Por quê? Porque o espírito delas, porque a necessidade delas de se dedicar a algo não foi preenchido com coisas boas. Tem uma outra coisa aqui que eu gostaria de adicionar. Isso não é do Nietzsche, tá? Isso aqui eu estou colocando na minha própria cabeça. Eu acredito... Atenção, eu. Isso aqui não é conceito de ninguém, tá bom? Minha opinião aqui. Eu acredito que o ser humano tem a necessidade de servir. Parece uma coisa forte de primeira, mas calma, pensa um pouco nisso. O ser humano tem a necessidade de servir. Nesse sentido de espírito, nesse sentido de prestar-se a algo maior, entregar-se a algo maior, ter aquilo como seu objetivo final, como seu ideal, e dar a sua força àquilo, você não consegue tirar esse espírito e viver completamente vazio. Quando você faz isso, você cai num limbo absurdo, que é o que a gente vive hoje com essa geração completamente perdida, que simplesmente não vê motivo em nada, não vê motivo em estar vivo. O cara acorda, olha em volta e fala: tá bom, hoje eu vou trabalhar, eu vou estudar, voltar para casa e dormir, e vou seguir nisso. Ele não tem qualquer razão para continuar fazendo o que ele está fazendo, ele só faz por comodidade. Isso aqui é falta de algo a que servir. E servidão, não vejam como uma coisa no sentido de ter um mestre e se colocar como inferior àquele mestre. É simplesmente algo que faz sentido a você e você dedica a sua vida àquilo. Servidão no sentido de dedicar-se a algo, de falar: isso aqui é importante, isso aqui é o que vale pra mim. E pode ser literalmente qualquer coisa, cara. É melhor você ter um sentido fraco do que você não ter sentido. É melhor você acordar todo dia e falar: cara, eu vou ser o melhor jogador de Street Fighter do mundo, e você treinar todo dia buscando isso. Muita gente fez isso e deu certo. Daigo, por exemplo, é um cara que ficou muito rico e tem uma vida muito boa graças a isso, graças a essa vontade. Ele acordava todo dia e falava: vou ser o melhor jogador de Street Fighter do mundo, e treinava e conseguiu. É melhor você ter isso, é melhor você ter alguma coisa do que você não ter nada. O vazio completo é doloroso, é literalmente doloroso. Eu já tive nisso, eu sei como é ruim você não ver saída, não ver nada, é muito ruim. E quando você encontra algo, você fala: ok, isso aqui, nisso aqui eu posso me apoiar. O problema é que você pode se apoiar em coisa muito ruim também. E você pode ter a certeza que coisas muito ruins ou muito pequenas são extremamente importantes e perder o chão completamente quando você não tem mais acesso a essas coisas. Eu vou mostrar dois exemplos aqui para vocês, que são bem simples, tá bom? Eles são o que eu chamo de novas religiões. Quando você não tem mais a religião principal, e religião, todas elas têm problemas, tá bom? Tem esse negócio de, porque a religião tem problema de corrupção. Toda religião teve corrupção em algum momento. A partir do momento que a religião é uma forma de fazer política, você tem corrupção na igreja católica, você tem corrupção na igreja evangélica, você tem corrupção no paganismo grego, porque o oráculo de Delfos matou muito mais generais do que outros generais mataram em batalhas. O oráculo de Delfos começou e terminou muito mais guerras do que qualquer outra pessoa fez na história da Grécia Antiga. Então, obviamente, o oráculo de Delfos, em algum momento, foi algo focado nos deuses, mas depois de perceberem a importância que ele tinha em qualquer guerra, ele passou a servir ao governo ateniense. Então, a gente não pode olhar para uma religião específica e falar, não, essa aqui é a culpada de tudo, essa aqui ela é a religião corrupta. Toda religião é corrupta, infelizmente. A forma como os humanos interpretam a religião cai na corrupção, a gente não tem como fugir disso. Então vamos esquecer o preconceito com a religião em si, só pensar na ideia de religião. E vamos imaginar como novas religiões, no sentido mais puro da palavra, no sentido de dedicar-se a algo, como novas religiões surgem das coisas mais banais possíveis. Por exemplo, como alguém que cresce nesse caldo hedonista, onde ele não tem Deus, ele não tem pátria, ele não tem família, ele não tem nada onde ele possa se apegar, ele não tem nada a que ele possa servir, no sentido que eu falei de servir, como alguém cresce nesse mundo e vê o vírus acontecendo? Eu esqueci, eu não posso falar o nome, se eu falar o nome o vídeo leva flag. O histeria vírus, sabe? Esse vírus aí que teoricamente mataria 1 milhão e não chegou nem a 1% disso. Esse vírus, como uma pessoa que cresce nesse caldo vê isso acontecer? Atenção, vou colocar um áudio aqui que eu não sei de quem é um vídeo desses de canais do Telegram, mas basicamente é uma garota comentando como ela está triste com o impacto do corona no mundo. Aí você pensa, tá, por que ela tá triste? Porque pessoas vão morrer, muito menos pessoas do que o Atila falou, mas ainda assim algumas vão morrer. Porque a economia vai quebrar, porque o desemprego vai ser recorde, porque pessoas vão morrer de fome porque não podem mais trabalhar. É por isso que ela tá triste? Vamos entender o que aconteceu aqui. Cara, eu tô muito triste porque, tipo, eu perdi o meu último ano, tá ligado? Tipo, eu não vou ter minhas últimas Olimpíadas, eu não vou ter a minha última festa junina, eu não vou ter aquelas missões de terceiro ano de vender coisa pra arrecadar dinheiro pra formatura, como correr elegante, dia dos namorados, essas coisas. Cara, eu tô muito triste, eu já tô muito, muito triste. Porque querendo ou não, a gente viveu isso a vida inteira. Então, tipo, a gente não vai poder nem se despedir, tá ligado? Tipo, dessas coisas. Cara, não deu nem sequer tempo da gente fazer nosso moletom de terceirão. Uma foto decente da turma, sabe? Não deu nem tempo da gente fazer o nosso moletom do terceirão. O mundo passando pela maior crise desde 29 e não deu nem tempo de fazer o nosso moletom do terceirão. E parece uma coisa ridícula, realmente é uma coisa ridícula, a gente ri disso, mas essa pessoa, ela tá triste, ela tá chorando porque ela não fez um moletom do terceirão em meio à maior crise que a gente vai viver nesse século. Entende? Entende por que toda aquela introdução anterior? Entende a importância que uma coisa tão pequena quanto o status de ter um moletom do terceiro ano do ensino médio, um bagulho que ninguém lembra quando acaba, esse status mínimo é tão importante para a pessoa, é a religião da pessoa, é o que ela se dedica, que quando ela perde isso, ela fica completamente abalada, ela não tem mais no que se apegar. E, ok, essa era a religião dela até aquele momento. Quando ela tivesse o moletom do terceiro, o que seria? Ah, agora tem a formatura do terceiro. Atenção, a formatura é importante. Quando passa a formatura, o que vai acontecer? Qual vai ser a nova religião dessa pessoa? Algo me diz que na faculdade ela vai conhecer ideias como, por exemplo, o feminismo. E lá ela vai falar, opa, aqui é o que eu preciso. eu precisava antes de um moletom do terceirão, depois eu precisava de uma formatura, depois eu precisava de uma viagem, depois eu precisava de um iPhone. Mas isso aqui é o que eu preciso de verdade. Aqui eu vou me encontrar. Quando você quebra os pilares da sociedade, que são a família, a religião e a nação, você quebra o ser humano, você quebra homens e mulheres. Eles não têm mais nenhuma base para se manter. Quer mais um exemplo disso? Agora vamos falar de coisas básicas. Por exemplo, biologia. Biologia é simples, a gente aprende na quinta série da escola. Pô, a biologia, todo mundo sabe biologia, cara. Uma criança, um bebê sabe biologia básica. Vamos ver aqui duas mulheres adultas nos seus 30, 30 e poucos anos discutindo como você deve chamar pessoas não binárias e qual é o pronome exato para não ser preconceituoso ao se referir a elixis. E também a transbinariedade, né? Pessoas trans não binárias. Que é o quê? Isso eu já não sei. Que é uma, eu acho que... Bom, eu tô aqui falando sobre coisas que eu aprendo com minhas amigas que são não binárias. Mas eu acho que é também sobre pessoas que não se identificam nem com gênero, nem com o outro. Que gostam de usar o pronome neutro, tipo, amigue. Aí ao invés de ela ou ele, pode usar ele ou ela. Então são pessoas que estão avançando ainda que mais. Que não é ela e nem ele. Exato. É o elix, não é alguma coisa assim? Ele. Dili pra ele ou pra elo. Uh-huh. Que são esses pronomes neutros pra não ter nenhum pertencimento. Não uh-huh. É homem nem mulher, é não binário. Ai, ai, ai, cara. Mulher. Complicado. No primeiro caso, não tem nenhuma noção de coletivo, nenhuma noção de pensar além de mim mesmo, ou de mim mesma, no caso dela. No segundo caso, a gente entra naquele negócio de problematização que jovem adora. O mundo precisa se adaptar à forma como eu vejo o mundo. A realidade se aplica... Desculpa, a realidade se adapta à forma como eu quero que ela se adapte. O que a biologia te diz? Existem dois sexos, masculino e feminino. Em qualquer animal, em qualquer mamífero, existem dois sexos, masculino e feminino. É diferente você discutir, por exemplo, homossexualidade. Homossexualidade é uma questão e é diferente de a gente falar a não existência de gênero. O que essa mulher está tentando fazer é eliminar a noção de gênero que existe na sociedade. A noção de masculino e feminino. Ela não está falando que temos que respeitar os gays merecem direitos. Não. Ela está falando que não deve existir homem ou mulher, ele ou ela, dele ou dela. Tem que ser dili, ili. A gente tem que acabar com a noção de gênero, que é a coisa mais básica da biologia, porque eu quero que assim seja. Essa pessoa, ela acredita tanto nisso que ela decorou os nomes, ela se cercou de um grupo de pessoas que levava isso a sério, e ela foi num programa de TV defender essa ideia. Como explicar isso se não, mais uma vez dizendo, essa é a religião dessa pessoa? É pra isso que ela vive e é isso que ela vê como importante. Não tem mais nada tão importante quanto as pessoas pararem de falar ele e começarem a falar ele. Se a gente fizer isso, cara, acabou. Não tem problema mais no mundo. É isso, ele. Falou ele, acabou. Por que as pessoas não estão fazendo? Por que as pessoas não estão respeitando a minha religião, a forma como eu quero organizar o mundo? O que a gente tem aqui são pessoas completamente perdidas. Completamente perdidas. E que não tem noção nenhuma disso, infelizmente. Pessoas fisicamente fracas e sem estrutura mental e sem um ideal a ser seguido ou mesmo imposto para elas, caem nisso, caem no limbo, caem no abismo. Elas não sabem para onde ir, elas estão ali desesperadas procurando alguma coisa e tentando alguma coisa que vai salvar elas e nunca vão encontrar porque estão completamente perdidas, porque não é por aí. Uma outra coisa que essa nova forma de enxergar o mundo faz, onde nada é sagrado, nada é importante, nada é válido, onde valores, por exemplo, são mutáveis, onde até a biologia básica não existe mais, é relativo, o sexo é relativo, tudo é relativo. Uma outra forma que isso cria é seres humanos que Substituem o que antes era sacro por novas ideias de sacro. Sacro é algo que não pode ser mudado, que não pode ser sequer questionado. No passado, Jesus Cristo foi sacro. No passado, você falar que Jesus não existiu era um crime. Você ia preso, você ia para fogueira, dependendo do período. Muito menos do que dizem que ia, mas você podia ir para fogueira, dependendo do período. Era um crime você discutir a existência ou não de Deus. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia tudo está relativo. Mas como não existe vácuo de poder, você não consegue deixar de ter crimes sociais, porque a noção de crime social já existe, o poder estabelecido pela noção de crime social já existe, e você não pode abrir mão disso, você tem que substituir com algo ou com mais coisas que cumpram aquele espaço. A gente tem, por exemplo, a ciência se tornando uma nova coisa sacra. O que a gente vê na TV, por exemplo, eu falei naquele episódio 23 sobre o histeria vírus, como era absurdo, como a ideia de 1 milhão de pessoas morrendo só no Brasil era completamente louca. E, diga-se de passagem, estávamos certos, hein? Até agora morreram 3 mil no Brasil. Parece que o cara só errou, parece que o seu Atila, seu Sojatla, né? Só errou por 997 mil. Só isso, a margem de erro dele tá tranquila. O cara fala 1 milhão, morre 3 mil. A margem de erro ali tá mais ou menos 997 mil. Tranquilidade. Errou pouco, né? Errou baixo. A ciência, ela é tão inquestionável hoje em dia que você tem na TV todos os dias, liga a TV e assiste isso. Você tem na TV pessoas falando que o Brasil está numa crise de saúde absurda e tem milhares de pessoas morrendo e a gente tem que parar tudo e a gente precisa urgentemente resolver isso porque, meu Deus, o país está quebrado, o país está acabado, não dá e está todo mundo morrendo. Aí eles entram com um cara ao vivo. Quantas pessoas vão morrer, cara? 1 milhão. Puta, 1 milhão, cara. 1 milhão de pessoas vão morrer. Prestem atenção, 1 milhão. 1 milhão de pessoas. Lava a mão, cara. Põe máscara. 1 milhão. 1 milhão de brasileiros. Repetem isso infinitamente. 1 milhão vão morrer. Atenção. E aí, de repente, eles têm um corte ali pequeno e falam: ah, temos aqui um jornalista que vai passar os números atualizados. Quais são os números atualizados? E o cara fala: olha, nós já estamos já no momento final da pandemia, as pessoas já param de vir para os hospitais, parece que a curva está caindo, na Itália a curva está caindo, na China a curva está caindo, no Brasil tem 3 mil mortes e no mundo inteiro tem 30 mil. A informação, ela está clara para todo mundo. Não tem como ser mais clara do que isso. Sabe aquele negócio de, ah, isso aqui a Globo não fala? Então, hoje em dia a Globo fala. Hoje em dia a Globo entra com um cara ao vivo que fala: olha, no mundo inteiro morreram 30 mil pessoas. No mundo. E aí volta pra jornalista e ela fala: mas continuando o papo aqui, então, 1 milhão de pessoas morrendo no Brasil, né? E eles continuam, cara. Eles ignoram completamente o fato. Ignoram, o fato em si é ignorado, porque a noção de ciência, a noção de tem um cientista na minha frente, é tão absurda, é tão inquestionável, que ninguém para e fala: cara, só uma dúvida aqui, se ia morrer 1 milhão e a gente já tá no momento final da crise e morreu 3 mil, será que você não errou um pouco a conta? Ninguém fala isso, cara. Ninguém, em momento algum, fala isso. Olha como essas novas religiões surgem. A gente tem outros exemplos, cara. Esses grupos de minoria, eles estão aos poucos se tornando novas religiões também. Alguns deles já são religiões completamente. Por exemplo, você não pode discutir nada que envolva homossexualismo. Você não pode chegar e falar: olha, talvez tem pessoas que são homossexuais e elas não querem ser. Elas querem ajuda e elas querem procurar um psicólogo que pode ajudar elas. Vamos tentar, não custa nada. A gente não está fazendo mal para elas. Elas só querem ajuda, a gente está oferecendo ajuda. Você não pode fazer isso, cara. Você não pode dar essa opção porque você está tocando num tema sacro e você vai sofrer o maior suicídio social que alguém pode sofrer. Se você tiver um emprego público, você vai perder. Se você tiver alguma reputação, você vai perder automaticamente. Consciência é a mesma coisa, cara. E o problema é que quando algo é sacro, quando algo é inquestionável, essa coisa se torna muito perigosa. Mas muito perigosa. Eu não tenho nem palavras para explicar quão perigoso é você ter coisas inquestionáveis na sociedade. Mas vamos fazer o seguinte, como aqui a gente mostra exemplos na prática, eu vou trazer para vocês um exemplo, não vou nem tentar explicar. Atenção nessa matéria aqui. Lembra que eu falei lá no começo sobre estrogênio, sobre testosterona, sobre como testosterona é um hormônio masculino, estrogênio é feminino, então quanto mais testosterona você tiver, melhor, mais estrogênio. Você lembra, né? Você lembra disso. Seguinte, Título da matéria: estrogênio pode ajudar homens a sobreviver ao Covid-19? Interrogação. Homens morrem mais do que as mulheres em decorrência do vírus. Então, cientistas estão testando tratamentos com algo que as mulheres têm a mais do que os homens. Dois pontos: hormônios femininos. É uma matéria inteira explicando como hormônios femininos vão ser injetados em homens, porque isso vai ajudar a sua saúde. Baseada no quê? Baseada no simples fato que mulheres morrem menos do que homens. Isso é um fato tão ridiculamente burro que, se o contrário acontecesse, não teria... Imagina que homens morrem mais do que mulheres. Você vai injetar mais hormônio masculino nas mulheres, mais testosterona, só que só tem dois gêneros. Então, um vai morrer mais do que o outro. Não tem como você balancear, não tem como ter 50%. Ó, aqui, 50% das vítimas são homens e 50% das vítimas são mulheres. Então, ok, vamos ficar de boa. A balança vai pender para algum dos lados. É natural, é a coisa mais simples do mundo. Meu Deus, cara, como não entendem isso? A balança entre dois únicos pesos vai sempre pender um pouco mais para um lado. E aí, o que você como você resolve isso? Tá bom, pendeu mais pra esse lado? Então, vou injetar hormônio em homem. Tá pronto. Isso é uma tese tão absurda que, se ela fosse proposta por um pastor, por um padre, por um viking, um neo-viking, pelo Varg lá que seja, o cara seria imediatamente ridicularizado. Imediatamente. Se o Varg vai no Twitter e fala: gente, vamos injetar hormônios femininos nos homens pra curar o histeria vírus, o cara é ridicularizado no mesmo segundo. Agora, como são cientistas, isso vira matéria do New York Times, vira matéria de um dos jornais de maior circulação mundial. O fato de cientistas darem ideias, por mais ridículas que elas sejam, faz com que as ideias sejam blindadas à crítica. O fato de cientistas irem na TV e falar um número absurdo de mortos e esse número não se realizar nem de longe, faz com que ele seja blindado à crítica. Porque ele é um cientista, gente. Ele é... Cientista? Você acha que o cientista vai mentir pra gente? Gente, a ciência, ela é usada na política o tempo todo. Cientistas têm interesses. O cientista, ele não é um ser iluminado que traz a verdade, traz a bondade no coração e vai ajudar a humanidade. Cientistas têm interesse. Cientistas fazem lobby. Cientistas se juntam e inventam que, por exemplo, esse gás aqui faz mal para a natureza e acabam com a produção daquele gás para fazer um outro tipo de gás que substitui aquele, ser mais vendido, e ganham do lobby desse novo gás. Isso acontece, o mundo é assim. A gente tem que... Pelo amor de Deus, gente, o mundo é assim. Existem pessoas mal intencionadas e existem especialmente cientistas mal intencionados. E eles são mal intencionados porque a mídia e porque tudo em volta faz com que eles sejam imunes a qualquer crítica, então eles podem fazer absolutamente qualquer coisa. É importantíssimo ter isso em mente, é importantíssimo não ter pessoas que são falhas como sacras. Qual é a diferença de ter isso aqui para ter Deus, Pátria e Família como sacro? Eu tô falando Deus, Pátria e Família, que é um slogan integralista, mas eu não tô fazendo propaganda do integralismo não, tá? É só porque são três coisas importantes. E o Deus, mais uma vez, a sua noção própria de espiritualidade. Porque... quando você tem algo que é não natural, não real, que não está no nosso plano, por exemplo, família, não tem problema, cara. Se a família para você é um conceito que não pode ser criticado, você cai naquele negócio de não, porque a gente tem que fazer tudo para ter descendentes e para dar uma boa vida para os nossos descendentes, tem que se orgulhar dos nossos antepassados e tal. Tem alguns problemas nesse pensamento, mas problemas mínimos, sabe? Você não está atrapalhando muita coisa. Não, nós temos que fazer tudo possível para proteger a nossa nação. Você é inspirado a fazer coisas grandes, coisas maiores do que você já está fazendo, e você tem um ideal que é uma coisa que está acima do nosso plano humano e natural, então você não tem contato direto com esse plano e não tem muito problema. Agora, quando a ciência que afeta a nossa vida todos os dias é tida como esse novo tipo de religião, a gente tem problema. Porque a ciência vai forçar coisa na sua garganta, vai inventar número, vai forçar 6 milhões de motivos para fazer você acreditar em certas coisas que não são verdade. Isso faz a gente cair numa última coisa que é um conceito muito usado pela esquerda e que a gente não está ligado nisso. A ideia de normatização. Qualquer ideia nova, ela é recebida com crítica. Se eu chegar para você e te propor uma coisa totalmente nova que você nunca fez na vida, a sua primeira reação é não aceitar aquilo. Se é uma ideia não natural, a crítica vai ser maior ainda, porque você tem não só a mentalidade de não aceitar, mas você tem um instinto natural de não aceitar. O seu corpo vai reagir negando aquilo. Casos como, por exemplo, pedofilia. Agora, quando você normatiza as coisas, você começa a primeiro introduzir isso como algo que tem que ser discutido. Precisamos falar sobre, temos que discutir esse assunto, está na hora de falar sobre esse assunto. Com o tempo, você vai tornando isso uma piada, uma brincadeira, uma coisa leve. No começo não se falava sobre, agora a gente fala, mas é uma brincadeira, porra, ninguém está levando a sério, né? Só uma brincadeirinha aqui. Depois de um tempo, você torna aquilo natural. E o próximo processo é tornar aquilo sacro, aquilo intocável. Ah, mas isso não acontece na nossa sociedade, porque a gente é inteligente, a gente não vai fazer isso. Tem esses preceitos básicos que não vão ser quebrados. Ok. Preceitos básicos que a sociedade costumava se manter sobre. Assassinato é errado. Isso é tão básico e tão natural que homens das cavernas perceberam isso e criaram um código de leis e um código de ética e conduta que dizia, assassinato é errado, não toleraremos isso na nossa sociedade. Me explica uma coisa. Quando, na década de 60, 50, o movimento feminista começou a discutir a necessidade de planejamento familiar. Era uma palavra, sempre uma palavra mais leve. É necessário planejar as famílias e dar a opção para a mulher, porque a mulher é dona do seu próprio corpo, ela tem que ter a necessidade de poder, caso seja necessário, assim, casos extremos, assim, tomar uma decisão que seja boa para a sua saúde. Eu tomo cuidado com uma coisa que é esses argumentos que enrolam muito e não vão ao ponto. O que me atrai muito no NS, o que me atrai muito no fascismo, é quão direto ele é. Se você lê o discurso da Revolução de Mussolini, você, na primeira linha, ele te dá uma ideia, por exemplo, exército. Ele põe a palavra exército, começa, o exército deve ser. Na terceira linha, ele já está entrando com argumento. Na quinta, ele encerra. Ele não fica enrolando, ele não fica criando conceito, ele não fica, não, porque vamos pensar aqui na forma como... Como nós podemos pensar, assim, pensando, sabe, enrolando, falando a mesma coisa 3-4 vezes, pensando um pouco o exército, a noção de exército, para quem serve o exército? Para que serve, para quem serve? Será que o exército serve ao povo ou serve às elites? Será que o exército é... Esse sofisma, essa... Puta, cara, isso me dá uma ojeriza absurda. Geralmente, quando a pessoa... tem algo a esconder, ela tenta esconder isso com palavras bonitas. Se você lê 100 questões de Oswald Mosley, ele é o mais direto possível. Qual o papel da mulher na sociedade fascista? Interrogação. Resposta. Ele te dá a resposta. Como se organiza a economia? Interrogação. E te dá a resposta. É literalmente um perguntas e respostas, onde ele é o mais direto possível. Quanto mais direta é a mensagem, mais honesta é a mensagem. Não quer dizer que você... Acredita, o que eu estou te dizendo agora é da forma mais direta possível. Não quer dizer que você concorda com tudo, mas sendo direto, é honesto com você que ouve. E você pode parar e falar, cara, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu concordo. E pronto, segue a vida. Agora, se eu usasse essa tática, eu ia ficar... Não, porque vamos pensar como se organiza a sociedade. Vamos começar pensando a palavra sociedade. A palavra sociedade, ela vem do grego, que quer dizer tal coisa. E a palavra, a etimologia da palavra, ela se desenvolveu num contexto de opressões, onde o marxismo, ele é muito importante para a gente entender que a opressão, ela também está clara na forma como a palavra se desenvolve, porque a partir disso a gente tem... O marxista faz isso o tempo todo. A esquerda faz isso o tempo todo. Minoria faz isso o tempo todo. Presta atenção. Eles usaram isso, por exemplo, para dizer, em 50 e 60, que nós tínhamos que pensar melhor o planejamento familiar. E na década de 80, o planejamento familiar, entre aspas, já era legal em muitos lugares do mundo. Já podia legalmente planejar a sua família. E na década de 2000 já era uma coisa natural, era uma coisa que nem era mal vista. Que quem era mal visto eram as pessoas que protestavam contra. Em 2020, a gente fala abertamente, a gente não, o Menefrego jamais falará disso porque nós defendemos a moral e os bons costumes. Mas, por exemplo, a União Europeia já fala abertamente em um plano de saúde universal, que inclusive é endossado pelo Histeria Vírus, usam isso para defender a ideia de que precisamos de um plano de saúde universal, e esse plano de saúde universal terá diretrizes universais. Você acha, ouvinte, que essa diretriz universal vai ser contra ou a favor de questões como essa, hein? Será que eles serão contra ou a favor? O que você imagina? Será que isso não vai forçar em países que são contra esse, de novo, entre aspas, planejamento familiar forçado? Será que ele não vai forçar nesses países o planejamento familiar? Será que se a gente usasse a palavra direta, se a gente explicasse o conceito, as pessoas aceitariam? Se a gente chegasse e falasse, olha, essa mulher está grávida, ela quer matar o filho dela, você é contra ou a favor? Ser o mais direto possível. Se Mussolini fosse um defensor do aborto, ele falaria isso. Essa mulher está grávida, ela quer matar o filho dela. Você é contra ou você é a favor? E você toma a sua decisão. É o jeito mais honesto de se fazer isso, cara. É o jeito mais sincero de se fazer isso. Agora, eles não podem fazer isso porque isso é antinatural. Porque nós sabemos que é errado matar. Quando você sabe que é errado matar, como você aceita o aborto? Então, o que é o aborto se não uma normatização do ato de matar? Pedofilia nunca vai existir na sociedade. Você acha que a gente vai aceitar isso? Pô, a gente eles são odiados. Esse tipo de gente nunca vai ser bem aceita. O que é alguém como Ariana Grande? Procura Ariana Grande se você não conhece. Procura no Google Imagens e vê fotos dela. O que é alguém como Ariana Grande e todo o sucesso que ela faz e todo o business que ela tem atrás dela e o establishment bancar uma pessoa assim, passando o tipo de mensagem que ela passa? O que é ícones da Disney, por exemplo, a Hannah Montana, do nada, quando chegam numa certa idade, começarem a ter uma imagem totalmente sexualizada? Isso insere diversos ícones da Disney seguidos, diversos ícones teen no geral, Justin Bieber fez a mesma coisa, todos esses caras, eles começam falando pro adolescente, pra criança, não, eles começam antes, eles começam falando pra criança, e eles atraem a criança, e na adolescência eles seguem com o adolescente, e aí quando eles chegam nos 18, 19 anos, vira uma atriz pornô, do nada, e todo mundo fala, o que tá acontecendo, cara, o que tá acontecendo, meu filho gostava dessa menina, minha filha assistia essa menina que tava num programa de TV da Globo, cantando, e agora ela tá pelada num palco. O que aconteceu? O que é isso se não a normatização da pedofilia? Pensar em conceitos que estão muito em alta agora. Por exemplo, esse negócio de daddy, que é forçado por e-girl, por menina ranço, como o pessoal fala no Twitter. Meninas de 16 anos fingindo que tem 10, 12. O que é isso se não a normatização da pedofilia? Um último exemplo, eu tô dando isso aqui de cabeça, mas um último exemplo. Drogas. Pensar que drogas seriam aceitas na sociedade na década de 10, 20 era loucura. Pensar que no futuro as pessoas falariam abertamente sobre drogas era loucura. Com o passar do tempo, na década de 60, nós tivemos uma abertura, as pessoas começaram a falar de drogas e tinham festivais onde era liberado, você ia lá em Woodstock, você usava droga e beleza. Puta, o cara tá em Woodstock, vai impedir, ele deixa, né? Só uma vez, não tem problema. Aí vem a década de 80 e continua. E aí não é só mais maconha, começa também a gente ter drogas sintéticas, a cocaína em alta, o LSD vira brincadeira, todo mundo consome. Vem a década de 90, e a música na década de 90, ela foi muito forte no uso de drogas, muito forte, o rap especificamente. Você tinha rappers na MTV fumando maconha, cheirando cocaína nos clipes, na MTV, para adolescente. Na década de 2000, você foi de um ponto onde a droga era aceita em alguns contextos, aceita em alguns pontos, ela passou a ser discutida, temos que falar sobre a liberação das drogas, e ela virou algo corriqueiro e aceito, algo que não chocava mais, deixou de chocar ver um cara na TV falando para adolescentes e consumindo drogas. Hoje a gente vive num estágio que pessoas se drogam e não escondem isso de nenhuma forma. O cara, ele não tem a menor preocupação de esconder que ele tá fazendo algo errado. é aberto. Você entra no Twitter dele e ele tá lá. E aí, gente, eu fumo maconha aqui, maconha faz bem, maconha. Fume maconha, galera, maconha é bom. O cara posta stories no Instagram cheirando cocaína. E não tem nenhum problema, porque você vai criticar. Você vai criticar o cara porque ele tá fazendo o que ele quer, atenção, e não pode criticar. É sacro. Cada um faz o que quer, liberdade individual. É comunidade? O que é noção de comunidade, de povo? O que é. Não, jamais. Cada um faz o que quer. Você tá, esse seu pensamento é muito 1940, hein? Cuidado. Ah. Quando essas ideias passam a ser normatizadas, elas passam a ser primeiro discutidas, depois aceitas e depois blindadas, porque elas já são naturais e já são normais, a gente contribui ainda mais com a quebra daquele ideal de espírito, daquele ideal de algo maior ao qual nós devemos servir. A sociedade hoje ela vive um momento onde fisicamente nós somos degenerados. Homens não se parecem homens e não agem como homens. Mulheres não se parecem mulheres e se recusam a ser mulheres. Moralmente, nós somos totalmente quebrados. Não existe uma noção de moral, não existe uma noção de certo e errado. Não existe nada que não é relativizado. Não existe uma hegemonia de qualquer forma. Não existe algo que seja importante para todos. Não existe nada que nos una que seja. Cada um por si, cada um decide o que é importante para si mesmo. E essas coisas importantes geralmente são coisas não muito boas. Por fim, espiritualmente, não sobrou mais nada ao qual o homem moderno ou a mulher moderna tenham razão e tenham vontade de se dedicar. O que nós temos são coisas imediatas, coisas rasas e que não levam a lugar nenhum. Eu comecei esse episódio falando que ele se dedicava a responder se haverá futuro, se tem alguma saída. Sinceramente, eu vou dar só a minha ideia aqui. Como eu falei, tudo o que eu falei aqui, óbvio que eu usei alguns conceitos de pessoas que já falaram sobre isso. Nietzsche, por exemplo, a sua ideia de não existir um vácuo de poder. Mas tudo que eu falei no geral são opiniões minhas, tá bom? Então já ficou claro o que eu penso. Eu não vejo mais, sinceramente, uma salvação mundial depois da queda dos regimes fascistas na Europa. Porque tudo hoje em dia já está montado e você é obrigado a jogar o jogo. Naquela época ainda existia uma forma de quebrar as peças do tabuleiro e impor o que você acreditava. Hoje em dia não. Hoje em dia nós somos reféns de forças maiores do que os próprios estados nacionais. Um mundo onde o presidente não é a pessoa mais importante do país dele, a gente está vendo isso agora no Brasil. O presidente do Brasil não é mais importante do que o embaixador da China no Brasil. O embaixador da China no Brasil ordena que governadores mantenham quarentena e os governadores mantêm quarentena porque o embaixador quer e o presidente não tem importância nenhuma. Um mundo onde isso acontece, um mundo onde as pessoas aceitam preceitos como gado, por mais ridículos que eles sejam, um mundo onde as pessoas aceitam que estamos num estado de calamidade total, que 1 milhão de brasileiros vão morrer, vendo todos os dias que a gente não está nem perto disso, não vai chegar nem que a gente mantivesse esse mesmo ritmo aqui por 100 anos, a gente chegaria em 1 milhão de mortos, e as pessoas ignoram isso. Um mundo onde você injeta hormônios femininos em homens e ninguém fala nada sobre porque a ciência assim ordenou, é um mundo que não tem mais como você superar o establishment. Eu não vejo saída, sendo muito sincero. A minha opinião é que hoje o que nós acreditamos, o nacionalsocialismo, o fascismo, as ideologias de terceira posição, tem muita gente que ouve isso aqui, ANCAP, acreditem ou não, eles são atraídos porque eles veem esse negócio de eu não sou de esquerda, eu não gosto da esquerda, eu vou procurar uma ideologia, o cara cai no ANCAP, depois de um tempo ele encontra o nacionalismo e vem ouvir Menefrego. Até você, cara, até você. Eu não acredito que a gente vai ver nada disso na prática. Eu não acho que é possível. Mas torna-se uma coisa filosófica, uma coisa até certo ponto heróica, quando não é mais possível. É muito fácil você defender uma ideia quando ela é vigente, quando ela está na prática, quando milhões de pessoas também defendem. É muito difícil você ter tanta convicção em algo que você defende aquilo contra todos, sabendo o risco que você corre. E estamos hoje nesse patamar. É bem possível que leve muito tempo até ter uma nova possibilidade de mudança. É bem possível. Mas o que eu faço e o que eu recomendo que você também faça é ver essa ideologia como algo pessoal. Leve a sua vida da forma que você acha certa, da forma que você acredita ser ideal. Provavelmente a gente não vai ver uma grande mudança, provavelmente a gente não vai passar por um momento grandioso onde nós vamos falar, ufa, conseguimos, vencemos isso aqui. Mas é importante fazer porque você acredita que é certo, porque você acredita que é o que deve ser feito. E a resposta, se haverá futuro? É bem provável que não, sendo bem honesto. Mas é importante garantir o presente pelo que você acredita. Menefrego Podcast, episódio 25. E na semana que vem a gente está de volta.